está feliz. Mundo da Orquestra contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Mundo da Orquestra não há melhor festa no mundo. Portugal em festa. Thank you.

a minha música portuguesa de todo o estilo. Não faz nada, eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E pois é, de todo o estilo, comecei isto às 9 horas com música muito, muito antiga, dos anos 80. E depois temos a ouvir Johnny Abreu, um artista que esteve há pouco connosco, há pouco, já vai um ano e meio connosco, faz um ano e meio, dois anos, faz, o tempo passa. Não consigo descansar. E agora continuamos com quem? Com Chavadoura, Puxa Vida Maria. Então vamos lá puxar a Vida Maria. A doutora nem sequer põe a mesa. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá e fez toada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá e fez toada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá e fez toada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá e fez toada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Puxa Vida Maria. E seguimos agora com um novo trabalho de quem? De Quina Barreiros. Como Passegozinho. Passegozinho de manhã, passegozinho à tarde, passegozinho à noite, passegozinho que leve sal, passegozinho na regada, passegozinho em jejum. Como fruta variada, mas adoro passego. Gereia, abacaxi, fui pera e banana, pesco e quindim. Gosto muito da manhã, talhadas de melancia. Cereja em romã, pesco, cozinho todo dia. Comi figo e ameixa e a papaya de estufa. Até comi anis para de hospício mudufa. Com fruta, cá em casa, tangerina e amora. Gosto é de pescozinho, pescozinho a toda hora. Pescozinho de manhã, pescozinho à tarde. Pescozinho à noite, pescozinho em sal, pescozinho na regada, pescozinho em chão.

blog ainda publicas. Queres mostrar, partilhar? Se sou tu ainda, tudo é fake. Só news fake. Já estou noutra praia onde me afogar. Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas. Pedi mais, disseste ai. Essa pedalada e agora estás fora. Outra bicicleta deu-me mais pedal. Tu já não chegas lá, mete isso na cabeça. Sou areia demais na tua caminhoneta. Encaixa, encaixa, vai doer, nós sabemos. Aceita, aceita, aceita que vai ver. Mas tu já não chegas lá, não me apanhas a curva. Vais por ti conformado, é só que já deu uva. Abaixa, abaixa, vai doer, nós sabemos. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Ai, nos estamos a aceitar. Somos todos iguais, se na vida perdemos. Ai, eu também estive igual. Doeu, mas não faz mal. Coração está sereno. Aceita que dói menos. Ficamos sempre com os novos trabalhos, com as bombocas, tum, tum, tum, tum. Tu estás sozinho e não tens ninguém, pois não tenhas medo de te entregar. Pois quando se ama, o amor é lindo, vives sorrindo, portanto amar.

mais mais um novo trabalho de Irmão Cardoso, só que bate as mãos. Pois já me numa, já tenho de ir para a lida com a cara aborrecida, sem vontade de viver. Cheguei há pouco, já era de madrugada, a noite foi animada, pois foi horas de beber. Na sexta-feira, até a barraca à bana, passo o fim de semana e pagas em cantoria. Gato os trocos, lembro fora do eixo, mas assim eu não me queixo, pois na vida são dois dias. Vamos lá bater o pé, solta aí, bate a mão. Sou sorrido de alegria, hoje é só animação. Vamos lá bater o pé, solta aí, bate a mão. Sou sorrido de alegria, hoje é só animação. Eu sou iguais, mas à segunda custa mais, não acontece levantar. Mas ao trabalho eu tenho de aparecer, um patrão vai se aperceber e eu não posso faltar. Pensando bem, o dia acaba depressa e eu já tenho uma promessa, fim de semana vem aí. Vem a ver festa, falei com a rapaziada que está toda entusiasmada, até o trabalho que esqueci. Vamos lá bater o pé, solta aí, bate a mão. Sou sorrido de alegria, hoje é só animação. Vamos lá bater o pé, salta aí, bate a mão. Sou sorrido de alegria, hoje é só animação. Vamos lá bater o pé, salta aí, bate a mão. Solta o grito de alegria, hoje é só animação. Vamos lá bater o pé, salta aí, bate a mão. Solta o grito de alegria, hoje é só animação. Vamos lá bater o pé, salta aí, bate a mão. Solta o grito de alegria, hoje é só animação. Vamos lá bater o pé, salta aí, bate a mão. Solta o grito de alegria, hoje é só animação. Ficamos com boa música e boa distribuição aqui nas antenas da Rádio Arcocel. Minutos Marotos, Mike da Raiza. Fala português, s'il vous plaît. E a primeira coisa que ele disse: Bonjour Claudia, como ça va? Responde e fala português, porque estás em Portugal. Olha

as chicadas, as lancinhas, as charadas, as rapariguinhas, malditas pulguinhas. Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos olha no vídeo? Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos olha no vídeo? Ai, ai, ai, as putas são tantas, são tantas, as putas já não podemos dormir. Ai, ai, ai, as putas são tantas, são tantas. Ficamos sempre na boa música com Onda Centro, quatro pontas. Thank you.

14, 7 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E depois de estar aqui dos anos 80, 2000, passando para a música Pimba, vamos passando para o Minho, vamos lá, música para o mais jovem. Miguel Azevedo, rainha do TikTok. TikTok. Vai, vou-te fazer mexer, curtir, enlouquecer. Vou-te desafiar, por isso vai. E liga a aplicação ao som dessa canção que já ficou viral. Ela é rainha TikTok, ela é mãe TikTok. Tá na moda, tô na onda sem parar. Ela é rainha TikTok, ela é mãe TikTok. Tá no groove todo mundo sem parar. Chita de alegria, agora estou em modo gravação. Joga o braço em cima, os olhos contagia e deixa na batida até ao chão. Joga o braço em cima, chita de alegria, agora estou em modo gravação. Joga o braço em cima, os olhos contagia e deixa na batida até ao chão. Desafiar, por isso vai. E liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ela é rainha TikTok, ela é mãe TikTok. Tá na moda, tô na onda sem parar. Ela é rainha TikTok, ela é mãe TikTok. Tá no groove todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita de alegria. Agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, os outros contagia, mexe na batida até ao chão. Joga o braço em cima, agita de alegria. Agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, os outros contagia, mexe na batida até ao chão. Vieram com um grãozinho na asa, digo, passa, passa, passa já de

será, será a última. Helena Correia, ai, ai, ai, que calor! E depois iremos, iremos então com a música romântica. O dia chegou e a malta juntou para se divertir pela noite fora. A pista ou no bar, está tudo a dançar. Este ritmo que nos vem de Angola, e toda a gente olé olé, e aos poucos vai subindo a temperatura, e todo mundo olé olé. Esta noite já está uma loucura. Este ritmo é quente, não dá para explicar. Que música romântica. E aproveitar para fazer uma dedicatória da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para a Glória e para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador Tony Careira, Ana Malhoa, Namorar a Moda Antiga. Que hoje em dia não fosse diferente, e quando o meu pai me diz também o mesmo, e me conta a sua história, os seus romances, eu também gostava, não nego, que hoje fosse assim como era antes. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom

encostada a ela. Ela gritou, ela chorou, quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou, quando estava encostada a ela. Hoje é dia de ir à missa, sair à missa. Hoje é dia de usar. E vamos lá, 11 horas e 50 minutos. Vamos lá com esta, é para a minha amiga a Glória e a animadora, que estará hoje a partir das 14 horas até as 16 horas, com a emissão da Música da Glória. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa aprender a perdoar. Piadas da minha terra andam vestidas de negro. Muitas vezes vou à missa para afastar o crocheiro. Não há missa à terça-feira, é descanso superior. As piadas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. Olha o tiro, liro, liro.

horas e 58 minutos e chegou a hora de me despedir de vocês. Mulheres caem nos teus braços. Com Zé do Pipo, Ruth Mariano, levas uma galheta. Promessas de amor, beijinhos e abraços. Lá vai pirou, ai que bela roupa tens. Fica-te bem, mas eu ficava melhor. Tens tanta curva e... Desde já, obrigado a vocês todos por ter telefonado e as mensagens que recebi. Muito, muito obrigado. Faz sempre prazer. Levas uma galheta, levas uma galheta. Coisinha sempre está sem que nada faz esta lata. Para mim foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Um imenso prazer. Levas uma galheta, levas uma galheta. Mas tudo de bom se acaba. Mas Portugal em Festa torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. E de todos os estilos. Vem os homens do teu tipo e não me deixes levar nessa conversa. Só pretendes uma noite bem passada. Daqui lá, desejo tudo o que há de bom, tudo o que há de melhor. Cuidem de vocês, muito importante. Não há problema, porque de saúde. E já sabem que eu abri o baile e a Glória fecha o baile. A partir das 14 horas até 16 horas estará cá a Glória. Oh baby, tu foi galheta, levas uma galheta. Então, portem-se bem, tchau tchau e até quarta-feira. Está sem que nada, tu dás esta lata, tu dás esta lata. Oh baby, tu foi talheta, levas uma.